Salva as crianças. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? Tom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? Tom foi passear no cavalo de Ogum. São Cosme, São Damião, oi Damião, cadê Tom? Salva Paulinho. De todos, sabe? Às vezes, por que que fica tal para baixo os terreiros? Por que que o pessoal às vezes não sai com alegria nos corações? Porque não tem conta das crianças? Porque acham que as crianças vão chegar só a ser barulho? Só trazer bagunça. Ah, entendi. Não é assim. Temos muito para fazer na Umbanda. A inocência, por que está se perdendo? Isso é inocência da gente. Porque não acredita nas crianças da Umbanda. Porque acha que nós não podemos fazer trabalho, mas porque somos pequeninos, mas somos espíritos muito ativos. Somos espíritos com um dinamismo muito importante. Também há crianças que trabalham para outros orixás, para outras linhas. E também chegam se tem precisão de faturas, precisão de dinheiro. Pode chamar os criancinhos, o pai, o Xóssi. Ai, não são os caboclos mirim de meninos, não. São crianças que trabalham para eles. Também pode chamar os que trabalham para Maiuxu, se precisam de mais amor. Tem os trabalhos também de acordo com os orixás e os tronos divinos com quem estão trabalhando. São orixás que trabalham os tronos divinos. Então, por isso que temos muito dinamismo. Temos muita energia. Às vezes, a energia bem direcionada para fazer a caridade e o bem. Entendeu? Entendi sim, Rosinha. É isso que fazemos nós. Sabe as crianças? Pode deixar. Cosme e Damião, Damião, cadê Dom 1? Dom 1 tá passeando no cavalo de Ogum. Cosme e Damião, Damião, cadê Dom 1? Você já conhece o Erê que está comigo, lá na Ruanda? Essa risada aí, o que quer dizer? Acho que quer dizer que sim, né? Vocês já brincaram juntos? Por quê? Ele me falou de você. Ah, ele falou? Sim. Falou coisa bonita? Sim. Ou falou coisa engraçada? Muita coisa engraçadinha. Porque tu tem, assim, o espírito de criança. Tu, na tua vida, tem um espírito de criança, assim. Ah, é verdade. Entendi. Sempre. Ah, fazendo barulhinho. Sempre brincadeira. Sempre tudo isso, hein? É, estou sempre me divertindo. Sim. Falou isso para você. Você por quê? Que acha que é isso? E a criança, quando está feliz, a criança, quando está, tem esse Deus, ai, no coração. O quê? Vai ficar triste o tempo todo? É porque você sente também, está de assalto essa criança. Quando você sente a sabedoria para escrever coisas bonitas, é porque o cotovelo está contigo, inspirado. Quando você sente energia, porque está seu caboclo, essa energia de se movimentar para fazer as coisas, tem o caboclo que está aí. E quando você sente alegria no viver, é porque você está se irradiando com a energia da sua criança. Porque nós criancinhas temos muita energia do viver, da vida. Gostamos muito dessa energia. Que legal. E ele é mais bagunceiro que você? Ou ela? Não sei, a criança? Fazemos Fazemos concorrência? O que que vocês fazem? Ah, competição. Competição. competição, sim. Ah, entendi. Vocês fazem competição. Quem que é o mais sapeca? Eu sempre ganho, quase sempre. Não. Temos que fazer correria assim. Eu sempre sou mais rápida, Ah, entendi. rápida. Mas ele chega até, se ele ganha. Tá bem, tô no lugar. Você deixa ele ganhar? É um menininho ou é uma menininha? É um menininho. Ai, oh, que bonitinho. Mas tem outra menina que é amiga também. Mas tem o principal que está aí. É um menino. Tem os cabelinhos pretos. Ah. A roupagem dele tem assim umas linhas cruzadas. Ah. Ele tem assim de branco e vermelho. Ah. E tem essa aqui, esse negocinho que eu não sei qual que é. Mas não com chapéuzinho, não, chapéuzinho. Como é que é o nome? Boné? Um boné. Ah, um Sim. bonezinho. Que bonitinho. Então ele tá com uma camisa. Ah, ele tá de branco e vermelho. Umas linhas assim, umas linhas assim, Entendi. branco Ah. e vermelho, sim. Nossa, que legal. E como é que ele chama? Joãozinho. Joãozinho? Ô, Rosinha, você sabe que normalmente não pode falar o nome do espírito das pessoas para elas, né? O que aconteceu aí? Quebrou o brinquedo? Se assustou? Que eu recebo assim? Tá vendo? Por quê? O que eu falei, amor? Não era pra você ter falado? Ah, eu tinha licença. Você tinha licença? Sim. Quando vocês vêm pra cá, você já sabe. Porque ele? Ele falou. E Oxalá eu tenho licença. Ah, entendi. Então, quando vocês têm Você licença. achava, que eu não ia ter licença? Ele falou assim, por acaso? É, às vezes Não, acontece, né? não, não, não. Tudo sintetizado, sincronizado com Deus. Oi, que bonito. E é um presente. É o presente de Oxalá para você. Ai, obrigado, Rosinha. Não, obrigado, Oxalá. Não, não. Eu não fiz nada. Mas foi você que entregou, Rosinha. Ah, mensagem. É isso, você que é a mensageira. Você sabe Ah, isso é. que no dia, você sabe que aqui na Terra, o dia que uma que um jovem como eu descobre o nome do seu erê principal, e quem sabe eu não vou descobrir o nome da outra, né? Mas é um dia que a gente sabe o nome do erê principal, a gente é um dia muito especial pra gente, né? Como é que foi o dia que o seu cavalo ficou sabendo do seu nome? Foi especial? Foi Oxalá que permitiu? Foi Iemanjá. Mas ele chamou. Ele sabia que era uma menina. Ele chamou. Então eu tive que falar, porque meu nome. Porque aqui, nesta tenda, é nova. É nova, sim. Entendi. Então, a entidade que chega na tela tem que falar o nome. Mas se não fala, na outra vez, alguma vez tem que falar o nome. Mais cedo ou mais tarde tem que falar. Mais cedo, mais tarde tem que falar. Porque aqui não tem a mãezinha. A mãezinha deixa a tenda, mora longe, mais perto da sua casa que essa. Qual mãezinha é essa? Você fala espiritual, avó Conga? Mãezinha, a Liane. Ela é a mãezinha desse cambau, Ah, dessa tenda. entendi, a mãe Ela. pequena. Ah, mas Rosinha, eu não entendo, tenha paciência comigo. As crianças precisam aprender a ter mais paciência com os adultos que são muito burros. Prédio se tem paciência comigo, hein? O preto não tem paciência com você. Não, é a mãezinha Aliane. Ela tem uma casa grande. Não tão grande Ah, assim. já sei, aqui no Brasil. Ai, ah, ela sim, por isso que já te falei que ela mora mais perto de você Entendi agora. mas só fisicamente, Ah, no sim, plano entendi. material, né? É. Porque ela no espiritual, ela sempre ama aqui, né? Ela pensa nos filhos desta casa, ela ora. Porque ela é uma maisinha muito bonzinha. A Rosinha não tem que falar de vocês, mas é assim. Tá bom. Ela tem muito amor para dar, porque ela sabe a lição da Umbanda, assim. Que bonito, Rosinha. É por isso, porque se ela, sendo assim, a gente comum se enxerga, entender o amor da Umbanda, é porque. todo o pessoal da Terra pode entender o amor de Deus nas suas vidas. Por isso que estou, que essa é a mensagem que deu a mãezinha Iemanjá para vocês. Qual? Qual mensagem? Tem que conhecer, que não precisa de outra coisa mais que o conhecimento de Deus, o amor manifestado nos orixás e a guia e a luz dos guias, dos espíritos que trabalham na Umbanda. Todos trabalhamos, todo o tempo todo trabalhamos. Trabalhamos para que vocês sejam seres evoluídos e que vocês não precisem mais uma reencarnação. Que bonito. Aqui. Tá entendido? Tô entendendo, olha, com essa história sua você me fez pensar no arco-íris. A gente entende o arco-íris como uma promessa, uma conexão entre a natureza e o homem, dizendo que Deus não esqueceu de nós. Isso. Então, o segredo. Deus não se esqueceu do homem. Deus deu promessas de que iria estar sempre com os homens. E nós somos somente um instrumento. Que bonito. Você gosta do arco-íris? O gosto das cores do arco-íris. Ai, eu já estava com saudade das cores, do trono de Deus também. Ai, que bonitinho. Como é que é que. Que cor que você gosta mais? Eu vou falar uma coisa aqui. Viu? Fala. Eu gosto do. Aqui é rosado, mas lá tem outro nome. Qual que é o nome rosado? Ah, rosa, violeta, é pink. Pink. Você gosta? Você gosta da cor pink? Que bonito. Quando você vem para a terra, você traz os gatinhos? Esse tio é cabeça dura, hein? Titio, cabeção, cabeção. Negócio está chocando. Um bichinho está machucando. Você tem esses pernilongos lá na Ruanda? Vocês têm esses bichinhos lá? Essa cara aí já disse que não, mas aí tem esses bichinhos na Ruanda? Não tem, né? Lá só tem bichinho que não machuca. Quer? Já foi para o Luanda? Já no meu sonho, com o Joãozinho. Ah, você me viu lá pulando? Ah, mas só que a hora que eu volto eu não lembro mais nada. Ah, pois é, pois é. Mas aqueles bichinhos não tem que não machuca lá no Ah, Naru. entendi. Entendi. Os bichos. Os bichinhos podem ser. Mas não machuca, gente. Esse alimento do outro, espécie de alimento que dá a Deus. Não é a mesma coisa. Eles não são os mesmos que estão aqui lutando pela sua evolução também. Nossa, que bonito. Então, por isso é. Você machuca, machuca. Mata ele, pá. E se encarnou. E daí ele vai para Ruanda. Pronto para retornar. Mas só Deus sabe. Só Deus. Só Deus sabe do fim que levam os insetos e os animais. Isso. Nossa. Você tem muita sabedoria, hein, Rosinha? Eu aprendi muito. Aonde? Tem escola lá? Da onde que eu venho? Mas na Ruanda, fala, às vezes tem um bairro que é só de estudo, né? O paijão da Jalma, ele trabalha na Kalunga Gandhi, ele falou. Então você estuda em que bairro que você estuda lá? Eu venho assim porque a mãe Machá enviou-me. Então, aonde que você pensa que eu estudo? Já sei, você estuda no Educandário Infantil Mãe Iemanjá. Acertei? Quase. Oh, você tá me deixando inteligente, hein? Tá deixando inteligente. O Joãozinho tá ficando Sim. orgulhoso aí, hein? Ele fica sempre feliz. Uma das características desse menino é que ele é feliz o tempo todo. O tempo todo? Sim. Está sorrindo, sorrindo, sorrindo. Tem os dentes brancos. E ele tem. Sempre deixa ver os dentinhos. E ele tem bichinho? Eu não vou falar disso. Ah, tá bom, então. Porque senão eu fico conversando com você, Rosinha, e perguntando das outras pessoas, é melhor conversar com eles direto, né? Nossa, tá dando risada que você quebrou o brinquedo, né? Ele perdeu. Ele quebrou o brinquedo, olha. Você É acha o que quê? foi? Foi você ou foi o cavalo que fez isso? Não quebrou. Só saiu a peça. Ah, é um parafuso da cabeça da boneca. A boneca perdeu um parafuso da cabeça. Perdeu. É do carrinho. Ah, Tá vendo? tô vendo. Arrozinho, o que Ah. eu tô fazendo? Eu estou. Não sei. Arrumando, arrumando. Arrumando todas as peças de esse carrinho para que fique bem. Porque o meu cavalo, às vezes, está assim, um pouco torto, um pouco assim, um pouco desse, triste. Então, a Rosinha está arrumando a vida dele também. Entendi, então Tá você. vendo? Ah, eu tô vendo você aí rosqueando o parafuso no lugar certo. Porque eu tenho que trabalhar. Eu falo contigo e também tenho que trabalhar aqui. Eu Entendi. não chego muito tempo aqui na tenda. Você não fica? Não, não me chamam. E você então gostou quando eu chamei? Nossa, eu vi que louca, louca, louca de alegria que você pensou em mim. É, Rosinha. Porque as crianças temos direito de valor. É verdade. Assim, aqui nessa terra, Paulo, as crianças têm direito a uma vida melhor. As crianças têm direito à educação. As crianças têm direito a tudo, mas nostrão, quem chama as crianças? Ah, entendi, Parece entendi. que não tem. Essa Rosinha. Rosinha, você é muito divertida, viu? Sim. E você vai crescer um dia? Quando chegasse, Quando chegar a eu hora? levo. Chega a hora. Ah. Bom. Mas você vai crescer para cima? E para onde que você quer que eu cresça? Para baixo? Ah, por que que faz essas perguntas? Eu sou uma criança. Eu sou uma burrinha. Eu tô fazendo essa pergunta, mas eu tô sendo inspirado pelo Joãozinho, viu? Foi ele que mandou perguntar isso. Hã? Sim, eu vou crescer para cima, para riba. Pra riba. Sim, não para baixo. Entendi, entendi. Porque quando eu fui convocada naquela reunião, naquele dia, há uns anos atrás, pelo creche conselho, onde estavam Xalá, Iemanjá, Oxum, todos os outros orixás, Ah. também com o Olorum. Nossa. Eu alistei as filhas para uma evolução espiritual também. Você o quê? Você ali Eu estava? alistei para evoluir também, Ah, entendi. para trabalhar na caridade e no amor. Ah, Tá entendi. entendendo? Então eu também vou evoluir. Eu nasci. Eu acho que vou evoluir para cima, hein? Não, eu acho. Vamos torcer que você evolua pra cima, né? Ai, meu filho. Quando você voltar lá pra cima, você vai contar pra eles que eu perguntei isso, não vai? Vai dar muita risada, não se preocupe. Quando você voltar pra lá, você vai encontrar com quem lá em cima? Vai estar me esperando, com certeza, o pai Joaquim. Pai Joaquim? Sim. E daí você vai contar pra Vai ele. estar. Ah, não, porque eles já estão vendo. Eles têm um televisor lá em cima que eles enxergam a gente daqui? Ah, lá tem uns aparelhos que vocês ainda não têm, Ah, é? mas já está pronto, está perto. De conhecer um pouco mais da tecnologia do ser. Mas aqui tem algumas coisas semelhantes, mas é o mesmo, né? Entendi. Tem Então, mais vocês coisas. Sim. têm tecnologia lá que são futuristas, por exemplo. Nós ainda não conhecemos aqui na Terra. Fruta de quem? Futuro quem? Futurista. Você fala uma coisa, as palavras que a Rosinha não entende, sim. Mas então eu vou falar uma palavra mais fácil, Rosinha. Vocês lá têm tecnologia do futuro. Ah, sim. que a gente não tem ainda, mas teremos no futuro. Sim. E você quis dizer que breve. Sim. Você gosta de brincar de... Você gosta de brincar de falar sim? Sim. Rosinha, você se veste como lá no astral lá? Você falou do Joãozinho, mas você se veste como? Você tem uma fita na cabeça? Já sei, você gosta de uma cor pink. Sim. Uhum. Porque eu tenho assim, um vestidinho, um vestido rosa, esse é pink. Uhum. Eu também tenho, mas aqui não tenho, né? Uma trança? Mas aqui, sim, mas com umas fitas assim. Ah, entendi. Que são pink. Ah. E também são azul claro. Mas que bonito. Sim. E eu tenho um colar. Um colar. Sim. Que cor que é o colar? Pink? Não é pink. Que cor que é? Essa aí é de pérolas. Que é? Como é? Não sei. Aqui no coco do meu cavalo não tem a palavra em português, não. Ah, então tá de bom. Pérolas. Ah, de pérola. Tá bom, então. E você falou que você de não pode... Ah. É da minha mãe, que é Manchá, que deu presente. Aham. Você ia falar o nome do educandário onde você estuda. Que eu cheguei perto de descobrir. Dá uma dica, então. Começa com que palavra? Estudo. Ah. Na beira da praia. Ah! Nossa! Que legal! Uma casinha aí. Onde ficamos todos as crianças que trabalham com a mãe Manchá. Ah. Os outros que trabalham com o pai Manchá lá do outro lado. Outro lado. Porque nós temos as ordens específicas para trabalhar numa área específica. Ah, entendi. Não todos falamos do mesmo jeito, não. Não todos dizemos as mesmas coisas, não todos trabalhamos para o mesmo orixá e temos para a mesma área. Está entendendo? Ah, entendi. Conforme então, a linhagem, conforme... Hã? A linhagem, isso. Entendi. Então... O Joãozinho trabalha lá com o pai Oxalá? Sim. O Joãozinho? Sim. Ah, entendi. Isso tem a ver com... Como é que uma pessoa faz, Rosinha, para ter um erê... Não digo ter um erê, para trabalhar junto com um erê assim na Umbanda? Tem que procurar ficar feliz? As características gerais do erê, a Umbanda e essa, também do dinamismo, também traz o amor. Mas, tio, A Rosinha já falou, tio, que cada um dos seres tem um trabalho individual, um trabalho específico para fazer, acordo, a linha do trabalho. Entendi. Com quem o orixá trabalha? Sabe? Entendi, entendi. Mas eu quero perguntar, Rosinha, como é que uma pessoa que entra na Umbanda, ela pode fazer para incorporar um erê? Como faz para incorporar todas as outras entidades? Ah. Chama! Ah, é, para você é fácil, né? Ai, porque a Rosinha já explicou quando o meu cavalo Juan, que não chamava Juan, lá na Aruana, iria chegar aqui na terra para sua reencarnação, foram chamados todas as entidades guias. É. Entendendo? Ah, eu tô entendendo. Então, É pré-arranjado. está designado por um Olodum, a entidade de criança que você vai ter nesta reencarnação. Ah, já está designado. Chá! Ah. Mas ali você não conhece o nome dela, para que o Ixá trabalha, É. quais que são as características dela? É outra coisa! Tá bom. Aí, quando chega na terra, no terreiro, na tenda, no congal, você pergunte para que ela risque o corpo. Que eu estou fazendo? Que risque o corpo? Quando ela esteja firme na terra, então que fale qual que é o trabalho, para quem trabalha? Você fala Mas se não chama, as crianças não vão chegar por respeito. se não chama as crianças. Como? Por um livre arbítrio que tem as Ah, pessoas. entendi. Se não chama as crianças não chegam por respeito ao livre-arbítrio que tem as crianças. Não! Como que as crianças têm livre arbítrio? Sim, as crianças da Terra também, mas o livre-arbítrio do pessoal, do filho, da casa. É, eu sei, eu tô brincando com você, Rosinha. Ah, tu também, Lívia. Ô, Rosinha, às vezes não se encostam no médium porque o médium não chama vocês e ele não chama porque ele tem o direito de chamar ou não chamar enquanto ele está usando o livre-arbítrio dele. É assim. Mas às vezes as entidades sempre vão estar quando chamam. Às vezes o médium não tem assim, vem clarito, Ah. claro, a quem vai chamar para ajudar. Mas também vai depender do conhecimento que tem aquele médium Ah. Ah. na hora que está em perigo ou precisa de uma entidade. Mas se o médium não conhece as qualidades das entidades, como que ele vai chamar naquela hora de aflição, naquela hora que está em perigo, naquela hora que está precisando de alguma coisa? Entendi. Então você está chamando a Mas se atenção para estudar. Claro. É como que não é aquele negócio pesado do estudo na Terra, só é porque tem que compreender quais que são os destinos da cada entidade, as características de cada entidade. Não pode somente dizer, Ah, preto velho, vem trazer alegria. Pobre preto velho sempre está carregado com tudo. Ah, preto velho, vem trazer o dinheiro. Oh, preto velho, vem trazer a saúde. Oh, preto velho, venha fazer tudo na minha vida. E as outras entidades ficam aqui olhando, só paradas. Pobre preto velho, porque está velhinho. Eu tenho que eles, porque somente conhecem quem que é o preto velho. É mesmo. Mas também não conhece com certeza as características do trabalho do pai preto. Tá entendendo? Tô entendendo. Você tá me deixando mais inteligente. A hora que terminar aqui, eu já vou ficar mais inteligente já, ué. É, o tio gosta de brincar mesmo. Olha, Rosinha, para você parece super simples. Você diz, olha, para incorporar um erê, você só precisa chamar. Mas para a gente não é bem assim. A gente tem que criar esse aparato e essa sintonia com o espírito. Como é que faz para facilitar essa incorporação do quando você está iniciando de um erê? No primeiro, que tem que ter é o conhecimento de que o erê vem, se vai se apresentar como uma criança, sim, mas vem para trabalhar, não vem para fazer festa só, nem para beber guaraná. É cocada. Comer cocada. Não. Tem um filho que está precisando. Antes de tudo, tem um filho. Então, tem que se conscientizar o cavalo que vai chegar uma energia um pouquinho barulhenta. Sim, Barulho. que vai pular e de lá. Mas para pular, porque precisa trazer alegria. Não somente isso, eu também movimentar o corpo para que tenha assim alegria no coração. É? Sim. Entendi. Mas também tem que saber que tem que colocar na mente que uma criança respeitosa, que não vai falar palavrão, que não vai fazer coisa errada, não vai ficar assim com o rosto triste, como que se somente ela existisse no mundo. Não assim, não. Esse é o bicho. Quando você vem, faça a pergunta para a criança. Qual que é a sua missão? Se a criança está muito revoltosa, pergunta a ela, qual que é a sua missão na Umbanda? Por que que chegou o paizinho, maizinha na Umbanda? Não peça para ele que já risque, mas é aí onde que a criança vai parar. Se é muito revoltosa. Mas se o bicho, ela vai te falar. Ela vai querer brincar, vai querer fazer barulho. Não tem que esquecer que no terreiro de Umbanda é um lugar onde que chega as entidades de luz, onde que chega o pessoal que precisa de ajuda. E tá vendo aquele espetáculo triste? Não! Então tem que jogar, pois. Tem que jogar esse bicho de fora. É criança. Mas se fosse uma criança que não quer, não, quem dá tem que aprender. Tem que aprender. Não tem que deixar só assim. Não! Não, não, não. Entendi. Então, preparação, preparação, preparação, né? E com muita humildade e alegria esperar que a criança vai se apresentar, que a criança vai trazer as bênçãos e a mensagem do céu. Que bonito. Que bonito, Rosinha. Você fala bonito. Você estudou? Você estudou antes de vir pra cá? Eu me preparei com as minhas tias, as baianas. Você aprendeu a falar como ela? Ah, você é de lá, né? E as baianas então ensinaram direitinho, hein? Ensinam tudo, porque eu gosto muito de perguntar. Eu gosto assim. Oi, tia, tia Maria, a Bahia. Até uma tia bonita, que é a baiana, sete estrelas da Bahia. Sempre pergunto a elas, e elas sempre falam. Falam com muita alegria também. É porque eles são felizes. Eles são muito felizes, né? Você já recebeu uma visita lá na Aruanda de um espírito encarnado? Um espírito encarnado. É, a gente tem notícia aqui que quando a gente dorme, a gente pode sair do corpo e visitar as amizades pelo astral. Eu até fiquei assustada, como que um espírito encarnado chegou na Aruanda? Ah, sim. Ah, sempre avisa, né? Vai chegar, vai chegar. O tio de lá vai chegar. Entendi. Então, recebemos sempre com muito amor. Mas só, como você tio falou, às vezes lembra de coisas, às vezes não. É, às vezes não. Você já me viu por lá? Você já me viu por lá, pela Aruanda? Eu já fiz uma visita, será? Você visitou outro assim? Você visitou a praia? A praia? Visitou? Visitou lá na Aruanda? Ah, então eu já visitei a Aruanda lá na praia onde você estuda? Perguntando se você já visitou. Você lembra? Eu não lembro de nada, Rosinha. Poxa! Então, tem que voltar. Tem que voltar tudo num papelzinho. Guarda o papelzinho e quando estivesse aqui, abre e leia. Não, mas você se lembrará. Não. Você não me visitou, pá? Não te visitei, então tá bom. Não. Importa que vocês estão nos visitando aqui, não é mesmo? Fico muito feliz de vocês estarem aqui a nos visitar, como vocês fazem sempre, não é mesmo? Então tá. Está falando que eu tenho que ir embora, Isso, já estamos chegando aqui a hora e é o que eu queria dizer. Eu quero agradecer então a sua visita, porque eu fiquei muito contente. Hoje nós aprendemos bastante coisa, viu? estou agradecida porque cheguei. Eu estava louca, louca. Antes de chegar, eu estava contente, esperando neste dia, que você lembrou de uma criança, chumelé, Você colocou também no seu coração a vontade de falar É comigo. verdade. Como representante dos cereais desta casa, É. eu deixo a bênção de Deus, a bênção da mãe Iemanjá, que seja multiplicada a boa vontade no coração, que seja multiplicado a paz no mundo, que precisa muito, que o amor da Mãe Oxum também esteja nos corações das pessoas que vão a poder escutar e ouvir essa mensagem, que uma pequenina como eu deixo o amor, a paz e as bênçãos de Deus. Que Obrigado. bonito. Eu também vou contar uma historinha para você. Uma vez, uma rosa, ela desceu um andar e foi lá conversar com os porquinhos. Só que enquanto ela estava lá, todo mundo ficou cheirando rosa. E quando ela foi embora, o perfume dela continuou no ar. Então, o seu perfume do seu conhecimento continuará aqui com nós, os porquinhos, enquanto ainda rolamos na lama, até que aprendamos a apreciar o belo, viu? Muito obrigado, viu, Rosinha? Que Deus abençoe. Você me dá um abraço no Joãozinho. Volta assim. Aí, Joãozinho. Tá. Vou pra lá, hein? Me espera, Joãozinho. Tchau. Tchau, um beijão, muito obrigado e que Deus abençoe Oxalá e amanhã manjar. Ah, você também, Graças a Deus. hein? Tchau. Que assim seja. Tchau. Salve as crianças! Cosme e Damião, cadê Dom Um? Dom Um tá passeando no cavalo de Ogum. Cosme e Damião, cadê Dom Um? Dom Um tá passeando no cavalo de Ogum. Cosme e Damião, cadê Dom Um? Dom Um tá passeando no cavalo de Ogum. Dom Um tá passeando no cavalo de Ogum. Cosme e Damião, Damião, cadê Dom Um? Dom Um tá passeando no cavalo de Ogum. No jardim colher as rosas, a vovozinha deu-me a rosa mais formosa. Fui no jardim colher.